Oi, pessoal, eu sou a Elizabeth. Eu sou a Cecília. E esse é o Literatúnel, um programa que faz viagens no tempo para entrevistar escritores do passado. Nessa primeira edição, a gente vai entrevistar um escritor muito especial. Inclusive, a gente teve inspiração no nome pelas obras dele, porque ele é muito reconhecido pelos seus neologismos, que é o Guimarães Rosa. Então, nesse nosso primeiro programa, a gente está fazendo uma viagem no tempo até Berlim, no ano de 1962, no consulado da Alemanha, para falar com ele, que além de escritor, também é diplomata, né? Então, ele é um homem de muitas funções e muitos talentos. Boa noite, João. Obrigada por aceitar estar aqui com a gente nessa entrevista. A gente gostaria de começar fazendo uma pergunta relativa ao seu nome, que a gente ouviu pelos corredores aqui do consulado, o pessoal falando que o seu nome é de difícil pronúncia, difícil entendimento aqui na Alemanha. Você poderia falar um pouco sobre isso, um pouco disso com a gente? É interessante porque o meu nome deriva, tem um parentesco alemão com ascendência, deriva do suábio, dos suevos, que partindo daqui, no norte de Portugal, fundaram um reino. E Guimarães foi justamente o nome da capital. E aí, Guimarães, como que é para você acumular as funções de diplomata com o trabalho de escritor? É muito difícil? É sempre, cada vez mais difícil, porque a diplomacia passou a exigir full time. E a literatura também. Viaja full time para um livro como Grande Sertão Veredas, né? Yeah. Que é um livro bem extenso, tem 600 e poucas páginas, né? E me diz uma coisa, esse livro se passa no seu estado de Minas Gerais, onde você nasceu? E na maior parte, no estado de Minas Gerais e nos estados próximos de Bahia e de Goiás. No interior do Brasil. Você diria que essa é uma obra mais real ou mais simbólica? É combinado. Tem um fundo telúrico, real, e aí passa-se uma história com transcendência, que visando até o metafísico. Seria quase uma espécie de um Fausto sertanejo. E o que está no centro dessa história? A gente pode considerar o livro como um romance de formação? O romance trata de lutas de jagunços naquela região do interior do Brasil, com um sistema quase medieval de grandes fazendeiros e com pouca justiça, pouca polícia, e havia grandes lutas e vendetas entre eles, não é? Guimarães, falando agora sobre o posicionamento ou a colocação social do personagem principal, que é o Riobaldo, o que você diria pra gente? Ele é uma pessoa mais abastada, uma pessoa... É um que não tem nada, mas é filho bastardo de um que tinha. E é um monólogo, o livro é grande, são quase 600 páginas, e é um monólogo sem divisão em capítulo. É bastante moderna essa forma de monólogo interior, né? Deixa a obra bastante concreta e realista. É um recurso que você também usa nos seus contos. Você sabe dizer pra gente qual é o seu conto favorito? Para o autor é difícil estabelecer, né, em uma hora dessas, uma distinção. Eu creio que este livro que sai agora... Ah, esse livro foi recém-publicado, né? Esse seu livro de contos, Primeiras Histórias, ele reúne aproximadamente 21 contos, né? Como que foi pra você esse processo de transformação de uma linha narrativa muito mais longa, como o seu romance, para contos mais curtos? Como que você chegou nesse... Eu tive de dar colaboração num jornal, num suplemento literário de um jornal. Então tive de a limitação de espaço. E eu achei muito bom, porque eu acho que para o artista, toda limitação é estimulante. Ah, e agora a gente tá chegando perto do fim do nosso podcast e a gente queria saber o que a gente pode esperar da sua obra. É poesia? Chegarei até o hieroglifo. Até o próximo Literatúnel.